De repente você vem dizer que não sente mais nada e que o sonho acabou e que já não dá mais pra ficar. Você fala de amor feito um jogo de carta marcada, feito roupa surrada que a gente se cansa de usar. De repente você já não vê o que faz mais sentido e me joga na cara palavras que fazem doer demais. Bate a porta e me deixa assim, sem saber o que eu faça de mim, sem saber o que eu digo pra mim. Se você me deixar, quer que eu faça amanhã, quando eu me levantar, que não tem mais seu corpo pra me aconchegar. Não sente seus abraços querendo apertar o que sempre foi teu. Quer que eu diga a saudade quando ela chegar e o desejo na boca querendo beijar. Quer que eu faça pra me acostumar a viver sem você. Quer que eu faça amanhã, quando eu me levantar, que não tem mais seu corpo pra me aconchegar. Não sente seus abraços querendo apertar o que sempre foi teu. Quer que eu diga a saudade quando ela chegar e o desejo na boca querendo beijar. Quer que eu faça pra me acostumar a viver sem você.